Olha quem chegou, é, aqui mais uma vez. Hey, 7 minutos. Aham, yeah, e Player Talks. O que aconteceu? Você tava tão bem, mas parece que perdeu. Achou que lá em cima tinha tudo em suas mãos. Pois então, irmão, deu com a cara no chão. Do paraíso ao inferno, bem-vindo à minha ilha. Você só me serve como mercadoria. Filhinho de papai, quer dar uma de herói? Saiba que você é apenas um playboy. Seu irmão já foi, aqui é o meu mundo. Run for us. Você tem 30 segundos. Eu deixo você ir, vai aí, tenta fugir. É como um brinquedo, serve pra me divertir. Louco, maníaco ou psicopata? Sou Vaz Montenegro, o terror da sua alma. Eu já te perguntei, mas eu acho que não sabe qual a definição de insanidade. Então eu quero ver quem é que vai vencer. Eu não vou perder, então vamos olhar. Se é Jason ou Vaz, quem irá ganhar? Isso é Far Cry, então eu quero ver quem é que vai vencer. Eu não vou perder, então vamos olhar. Se é Jason ou Vaz, quem irá ganhar? Isso é Far Cry. Ok, Vaz, eu digo pra você, no final dessa história não sou eu quem vai morrer. Porque eu evoluí de novato a guerreiro. Tenho a marca da tribo e conquistei respeito. E se tiver que matar, não tenho mais medo. Sem essa de brinquedo, serei seu pesadelo. Em busca do seu sangue, vou matar a minha sede. Me chame de Jason, sexta-feira 13. É só acabar com um cara doente. Quem tentar me impedir vai cair na minha frente. Como Bear Grylls, eu sou um sobrevivente. Você é um pirata, pra mim é um demente. Desculpa te falar, mas seu plano vai falhar. Meu irmão e meus amigos, eu vou resgatar. O seu fim está próximo, é só questão de tempo. Você vai cair com a faca no seu peito. Então eu quero ver quem é que vai vencer. Eu não vou perder, então vamos olhar. Se é Jason ou Vaz, quem irá ganhar? Isso é Far Cry. Então eu quero ver quem é que vai vencer. Eu não vou perder, então vamos olhar. Se é Jason ou Vaz, quem irá ganhar? Isso é Far Cry. Quem venceu? Quem será o próximo? Você desce. Não, pera. Eita, canal errado, mano. Ih, me confundi, galera. Foi mal. Ô, caralho, volta essa porra aí. Yeah, tamo junto. Player Talks, 7 minutos. Yeah.